Jesus Nazaré, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, sem forças, porém, o mestre inspirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte. Clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor.